coloca uma palavra no vale da minha nudez e planta florestas de ambos os lados para que a minha boca fique toda à sombra.